peito um amor surge. Quando olhei pra você, eu logo senti que o meu coração ia ser todo seu pra sempre. Meu corpo sente a falta do teu, e isso é bem mais forte que eu. E tudo me faz lembrar de você todo instante. Sinto teu perfume e a saudade entre nós. Lembro teu sorriso e o som da tua voz. Tudo que sei é que meu coração reclama. Agora é Nildo Matos, é Banda Vírus Musical. Banda Vírus Musical. Sinto teu perfume e a saudade entre nós. Lembro teu sorriso e o som da tua voz. O nosso amor não dá pra esquecer. Eu já me entreguei, já me apaixonei. E tudo que sei é que meu